Neo Rocks On, your online radio station. Bem, amigos, boa noite. Estamos aqui para mais uma transmissão da Neo Rocks On. Hoje, dia 18 de maio, acontecendo aí muitas mudanças no nosso país, começando ontem. Também uma notícia triste que a gente vai comentar mais tarde. Mas estamos aqui, são 8 horas em ponto, para a gente iniciar o nosso programa de hoje. A gente vai com uma banda do Texas aí do início dos anos 90, que durou apenas 3 anos na sua primeira fase, devido a brigas internas e o vício em heroína do seu vocalista e guitarrista Doyle Bramhall. A gente vai ouvir hoje, para começar, Archangels Sent by Angels. I can feel Aí, som muito legal do Archangels com Sent by Angels. E agora a gente vai ouvir uma banda inglesa formada no norte de Londres em 64 pelos irmãos Ray e Dave Davies. Eles tiveram uma carreira de 32 anos, muitas músicas e álbuns de sucesso, inclusive grandes bandas fazendo covers de suas músicas. Então a gente vai ouvir com The Kinks, Lola. In a club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes just like Coca-Cola, C-O-L-A Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A Lola, Lola. Aí, esse foi The Kinks com Lola, grande som. E agora a gente vai ouvir um guitarrista virtuoso, nascido em 1960 em Carly Place, New York. Já tocou e excursionou com Whitesnake, com Alcatraz, com David Lee Roth e gravou com Ozzy. Além disso, ele é um dos fundadores dos shows G3, junto com Satriani e Eric Johnson. Então a gente vai ouvir a música definitiva desse cara, que é um solo em uma música de 6 minutos, Steve Vai, For the Love of God. Esse foi Steve Vai com Walking For the Love of God. Grande som, grande solo. Adoro essa música. Ainda preciso ver ao vivo. Não consegui ver ao vivo ainda, mas um dia estarei lá para ver o Steve Vai tocando ao vivo. Queria parabenizar hoje. Tenho dois aniversariantes para anunciar aqui. O Folka, que é um amigo meu que mora na Alemanha. Ele não ouve o programa ao vivo porque agora é muito tarde lá, mas ele ouve a gravação depois, então um grande abraço. E pro meu amigo Marcos Watanabe também, que anda de moto com a gente por aí. Hoje é aniversário dele, parabéns Marcão. Espero que a gente possa se ver logo aí. E eu queria convidar vocês para acessar as nossas redes sociais. No Twitter a gente é o @neorock_z e no Facebook é o facebook.com/neorockzone, tudo junto. Faça lá seu pedido de música, faça lá sua reclamação, sua observação, tudo que você quiser falar com a gente, fala então através das redes sociais, tá certo? E agora a gente vai tocar aí uma música de um cantor, compositor, baterista e produtor americano, nascido no final dos anos 30. Ele ajudou a moldar o som da Motown nos anos 60, primeiro como baterista de estúdio para outros artistas e depois como artista solo. Então a gente vai ouvir aí com Marvin Gaye, Sexual Healing. That's good for me. It's good for me. Neo Rock Zone, your online radio station. Aí tivemos Marvin Gaye com Sexual Healing, uma levadinha muito legal, né? Esse som é muito bom mesmo. Agora a gente vai ouvir mais uma banda do Texas, formada em 81, que tinha um estilo glam metal no início das atividades, mas aí a entrada do vocalista Phil Anselmo em 86, o estilo mudou radicalmente. O lançamento do álbum Power Metal em 88 mostrou isso, passando ao groove metal. Então a gente vai ouvir agora do álbum do mesmo nome, Cowboys from Hell com Pantera. Cowboys from Hell. Nem todo mundo está preparado para essa música, mas é um grande som, groove metal de muita qualidade. Agora a gente vai ouvir um som de um guitarrista, cantor e compositor americano, nasceu em 77 em Connecticut, Em 2003, ganhou o Grammy de melhor performance vocal pop com a música Your Body is a Wonderland. A gente vai ouvir outra hoje, do álbum do mesmo nome, de 2009, Heartbreak Warfare, com John Mayer. John Mayer com Heartbreak Warfare. Belo som, tranquilo, mas é um grande guitarrista. John Mayer não aparece muito, mas eu gosto muito do som dele. A gente vai ouvir agora uma banda de pop rock de San Francisco, formada em 79, lançou vários hits nos anos 80 e 90, mas o que os lançaram mesmo ao sucesso mundial foi a música que a gente vai ouvir agora, e é tema do filme De Volta para o Futuro, foi até indicada ao Oscar. Então, com Huey Lewis and the News, a gente vai ouvir The Power of Love. Radio Station. Aí, esse foi Huey Lewis and the News com The Power of Love. Filme inesquecível, né? Muito legal esse filme. E a música marcou demais também. Agora a gente vai ouvir uma música criada a partir de jam sessions da banda em estúdio. O John Bonham ficava tocando entre as gravações. E é uma demonstração das habilidades dele como baterista. Esse é um pedido do meu grande amigo Marco Sicchi. A gente vai ouvir Moby Dick com Led Zeppelin. on drums. Homem era muito Moby Dick. John Bonham, Moby Dick, Led Zeppelin. Agora a gente vai ouvir uma música de um cara que também é conhecido como The Red Rocker. Foi vocalista do Montrose, Van Halen e hoje faz parte do Chicken Foot e o The Circle. Na carreira solo, a gente vai ouvir Winner Takes It All com Sammy Hagar. Esse foi Sammy Hagar com Winner Takes It All. Agora a gente vai ouvir um som de um cara que nasceu em Londres em 1963 e ele tem nome de realeza. Já vendeu mais de 20 milhões de álbuns na carreira e ganhou inúmeros prêmios como cantor e compositor. Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel, ou somente Seal como a gente o conhece. A gente vai ouvir Crazy numa versão acústica. Thank you. there for is to unlock the door. But those around me criticize and sleep. Then through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we trip. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Yeah, the people walking through my head, one of them's got a gun, shoot the other one. And yet together they were friends at school. Oh, why? For were they when we first took the pill? Then be bad, be bad, be bad, be bad. Miracles will happen as we speak. We're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we have a little crazy. Versão acústica de Crazy com Seal, grande som. É, eu queria explicar para vocês, quem está ouvindo a rádio sempre, para não ter que ficar ouvindo no browser do celular, pode baixar o aplicativo desse site que a gente faz o streaming, chama Listen to My Radio. Você pode procurar tanto no Android quanto no iOS. Você baixa o aplicativo. Dá um pouquinho de trabalho, mas é uma vez só, depois é muito mais fácil. Aí depois, nesse endereço que a gente coloca aí para vocês acessarem, vocês acessam no browser, na rádio, mesmo que ela não estiver funcionando, vai ter um local lá que você vai fazer a leitura do QR Code com o aplicativo. Então você vai na tela, tipo, tira uma foto da tela, ele vai armazenar a nossa rádio aí no aplicativo. Quando a gente for transmitir, o aplicativo te avisa que a rádio já está transmitindo, aí você só clica e já sai ouvindo a rádio. Vale a pena. Quem tiver alguma dúvida, escreve pra gente que a gente explica como que faz para acessar. Vale a pena, tá bom? Agora a gente vai ouvir um som de um cantor, compositor, guitarrista e vocalista do Velvet Underground. Tem uma carreira aí que durou mais de 50 anos, já nos deixou, mas a gente vai ouvir com Lou Reed, Take a Walk on the Wild Side. Thank you.

Chicken Foot com My Kinda Girl. Próximo som vem de uns escoceses de Dunfermline, se juntaram em 68, permanecendo nativa até hoje. Curiosamente, um de seus maiores sucessos é um cover de 1975 do álbum Hair of the Dog. Foi originalmente gravada pela banda The Everly Brothers em 1960. A gente vai ouvir Love Hurts com Nazaré. Presta uma pequena homenagem ao americano de Seattle que nos deixou na noite de ontem. Após o show da sua banda, ele acabou se suicidando em Detroit. Uma grande perda para o rock, os nossos sentimentos à família. E a gente vai ouvir então, para fechar o programa de hoje, Soundgarden, Fell on Black Days. We'll be right back. Vai fazer muita falta aí pro mundo do rock. Queria agradecer aí quem ficou ouvindo até agora, são 9:09 da noite. A gente vai estar de volta na próxima quinta-feira com mais um programa ao vivo. Valeu, a gente se vê quinta. Um abraço. Neo Rock Zone, your online radio station.